Esta câmara na Rádio Comercial é Somewhere in My Heart. Eu sou a Marta Santos e vou agora de fim de semana. E quem está aí quase a chegar à Comercial é António Sérgio. E hoje há a Fala da Tribo. Vem já aí. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vita 9 e um SMS, com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. Viva o momento. Now. Vodafone. Mind the Gap. Bossa e Si. Suzanne Ceballos. Bob Sinclair. Didi, Eric Morello. Dia 13 de Abril no Pavilhão 1 da FIL, Sapo Sound Beats, até ver estrelas. Bilhetes em ticketline.sapo.pt. Você já mora em Portugal há muito tempo? Minha tia é Portugal e polgoda. E tem? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E como é que se magoa com o Pizza Vidão? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E tu és o cliente BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. E agora na Comercial, António Sérgio, e numa sexta-feira 31, fala-se da sexta-feira 13, não é, António? É verdade. Olá, Marta Santos, olá, auditório do Norte da Rádio Comercial, isto porque eu estou cá mais a sul. Exatamente. Nunca percebi bem, nunca percebi bem aquela história do para cima e para baixo, porque cada um de nós diz de maneira diferente, mas nunca percebi. Mas dá-me ideia que é aquela situação também de quem anda de bicicleta e vê o peão, e começa a dar voltas para não tentar chocar e acabam por chocar os dois e cai tudo ao meio do chão. Pronto, acontece. O que vale é que é fim de semana, dá para refletir e voltarmos segunda-feira todos com cabeça fresca. O Sexta-feira 13 é a cobertura hoje da Fala da Tribo à brincadeira, que é uma brincadeira teatral a sério, quando se diz brincadeira não é pejorativo de modo algum, mas é hoje vamos ficar a saber mais por um árvore, porque cá está a gente do elenco, o Zé Pedro para defender a parte, defender, não é o caso, mas para divulgar como aliado em termos de jogo de cima do pés, a maior parte dos outros membros nunca dão a cara nestas coisas. Preferem o... Curiosamente. Mas o Zé Pedro está sempre. Exemplo, o Tim, por exemplo, tem... Não, aqui sempre não, mas está sempre à nossa volta. Não, exatamente. O Zé Pedro é omnipresente, o que é bom. Exatamente. É um excelente sinal. Não, mas é omnipresente, digo eu, sempre em todas as manifestações musicais. Ele é uma pessoa... É verdade. Uma pessoa que não perde rigorosamente nada. E eu penso que é um sintoma de saúde da nossa cena. Não é de só Lisboa, neste caso, porque ele move-se por todo lado e às vezes aparece aí nos clubes muito amanhosos, não sei onde, a tocar disto. Portanto, ele adora a música e, portanto, é isso que a gente vai ter que prezar nele. E é por isso que ele aparece. O Tim agora tem mais que fazer, tem uma carreira à sola, comercial, vai já estar em cima, aliás, do... Não é, é verdade. Terça-feira, salvo erro, de manhãzinha, aqui, Tim vai estar a apresentar dois temas em acústico, na casa do Pedro Ribeiro, ou da manhã. Com o Pedro Ribeiro. E pronto, e vai falar do álbum, chama-se Um e o Outro. Não é? Agora, esta noite, temos o Zé Pedro e o Sim. António Sérgio na comercial. Não, e o elenco. E a Ana Cristina Ferrão. Claro, e o elenco também do Sexta-feira 13, que não vai ficar por aqui. Vamos saber novidades mais daqui a pouco, ok? Ok, António Sérgio, bom fim de semana então. E ou falhou, Rádio Comercial já não falha mais. Rádio Comercial, sábado, meia-noite, 3, antenas da Comercial, a Muitas Horas, de António Sérgio. Olá, boa noite. pela hora desta semana, a edição de sábado nas antenas da Rádio Comercial Noite Dentro, nas horas com António Sérgio, e hoje com uma fala da tribo a começar sensivelmente à meia-noite e 25. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. As próximas 7 músicas são uma oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. The Divine Comedy's Casanova, a collection of songs for bass, baritone and ensemble, inspired by the writings of the 18th century Venetian gambler, eroticist and spy, and performed for us there by the composer Neil Hannon. He was accompanied in that 1995 recording by a specially assembled group of young musicians under the baton of Dr. Joby Talbot. The program was devised by the Divine Comedy and was produced in our London studios by Darren Ellison. Now, as we're running a little ahead of schedule, there's just time for one extra item, so I'll leave you with the haunting strains of Theme from Casanova.

clássico e é mesmo. Primal Scream foi a recuperação para as músicas da série Ótimos desta primeira das 3 horas de noite dentro na Rádio Comercial com António Sérgio. E antes que comece a fala da tribo, já cá estão todos os intervenientes. Star Primal Scream, The Little Willies. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, oh, but love me. If you ever go, faz arranque da tripla hora de Notório Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e são os certos dos Little Willies aqui com a ajuda vocal de Nor Jones. A fala da tribo não tarda. Gonna be Comercial. Toca animar. Toca animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Diego, retract the clause, please. Oh. Right. Os divertidos heróis de A Idade do Gelo estão de volta. Só que há um pequeno problema. É que a Idade do Gelo está a chegar ao fim. E alguém tem de salvar a situação antes que tudo derreta. I think you are afraid of water. A Rádio Comercial apresenta Idade do Gelo 2, Descongelados, em exibição, com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Lagos, Portimão e Silvas, 88.1. Rádio Comercial. Quem já explorou a Toca do Lobo, jantou com a bruxa má, montou o cavalo alado ou passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Fala da Tribo regressou da melhor maneira às antenas da Comercial. Primeiro com uma intervenção em exterior, coisa que nunca se tinha experimentado e que funcionou em pleno. Há promessas de repetição. Depois com a visita de Ana Paula Costa e com a conversa sobre a sempre interessante figura da mulher e poetisa Natália Correia. E não mais não digo, a Fala da Tribo de regresso aos estúdios da Comercial, Ana Cristina Ferrão e os seus convidados desta noite. Olá António Sérgio, boa noite. Alô. Depois da Ana Paula, como tu já falaste, a Ana Paula Costa está e a sua fotografia. Está cá mesmo o Zé Pedro, diziam-me há pouco. Mas é que está cá mesmo o Zé Pedro. E podia ter estado cá a semana passada e poderá estar cá para a semana, ou antes poderá ficar residente. É omnipresente. Porque é omnipresente, é isso mesmo. E a pena não ser omnipotente, senão a gente pedia-lhe um jeitinho aí, uma cunha igual a mas não sei se será também, quer dizer, é uma questão que depois tem que se ver. De qualquer dos modos, a sessão de hoje da Fala da Tribo acaba por ser uma brincadeira, até porque vamos abordar um tema que a maior parte das pessoas ligadas à paixão pelo teatro e à paixão também pela banda Chutes e Pontapés conhece, que é o espetáculo que está em cena chamado Sexta-feira 13. Hoje é dia 31, ou pelo menos sexta-feira era dia 31, e eu achei que seria o dia mais apropriado, porque 31 é o contrário de 13, ou pelo menos é escrito ao contrário de 13. Faz um, capicua, um dia, não é? E faz capicua. E então, fazendo aquelas analogias, dava para nós podermos aproveitar um dia engraçado para poder trazer aqui duas pessoas do elenco que fizeram o esforço de acabar de atuar ainda há pouquinho, o Molas e a Maria João. Portanto, aqui connosco, para além do Zé Pedro, o Molas e a Maria João, que por acaso dão pelo nome na sua vida real de Martinho Silva e Paulo Teixeira. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Há bocadinho fizeste feedback com os teus escutadores, não sei se reparaste. Eram os meus. Ah, eram os teus. Estava a levantar o meu som. É aí que está uma coisa que não vos acontece quando estão em palco, não é? Feedback não é uma coisa muito, muito habitual. Vocês trabalham como? Vocês têm micros e trabalham com micros wireless? Têm em termos de microfone? Porque eu sei que o espetáculo não fica naquela cena calma que nós imaginamos num teatro, com um palco, com um público pela frente. Portanto, vocês mexem-se, vocês vão ter com o público, vocês aparecem por trás, pela frente. Portanto, portanto têm que ter alguma forma de fazer projetar a vossa voz. É aqui, estilo rock and roll. É um espetáculo muito dinâmico E naturalmente o dispositivo sonoro foi desenhado de uma forma, quanto a mim, muito boa, porque o espetáculo tem grandes nuances, desde rock a abrir até momentos mais intimistas. Uhum. E nós estamos a trabalhar assim com topos de gama, não é? Estamos com in-ears, que é uma coisa que para mim era novidade? É uma novidade, exatamente. E estamos também com com microfones todos XPTOs, não sei se posso dizer a marca, mas é podes daquelas dizer a marca, claro, claro, mas não podes dizer, porque é que não podes dizer a marca? Snyder. Se é boa, diz-se. Mas é bom, são bons. E curiosamente nunca houve um único feedback, aquilo é... Está muito também estão com uma equipe técnica de luxo. Claro. Isso para dizer, é dos técnicos também. Quem é que está na equipe técnica? É dos nossos. É da mesma empresa que nos faz a nós a turma. Viste ele, é dos nossos. É dos nossos. É dos nossos, é, dos nossos. É, dos nossos. É cá dos nossos, exatamente. Da MDL, os meninos da linha, o Renato Júnior, a Sena Félix, e estou-me a esquecer de. O outro... O Manel, o... Não, que fazia parte de, que faz parte da MDL e que também tiveram uma supervisão técnica do som. Aquele senhor que também trabalha com o Renato e que já fez som dos... daqueles Abrantes. Exatamente. Miguel Abrantes? Mas é um luxo, é um luxo. É um luxo, é um luxo. E a pessoa em causa, ao que parece, é mesmo importante, porque vocês estão a fazer um esforço enorme para se lembrarem dele. Portanto, mesmo não se lembrando do primeiro nome, acaba por ser uma equipa que vos dá um suporte grande. Sim. E que vocês se sentem confiantes. Quantas pessoas estão em palco para fazer esta peça? Vocês são quê? Com músicos, com somos músicos. 20. 20 pessoas. E a direção, a encenação, é do António Feio? É do António Feio, com a ajuda da Susana Félix na direção artística. E depois sempre com grandes apoios a nível de assistência da encenação e coreografia, desenho de coreografia. Fala um bocadinho. Eu estou a deixar falar. A Sónia Aragão, a Carla. Exatamente. O CC também na direção vocal. Renato Júnior. Tivemos um grande apoio a todos os níveis. Portanto, é uma equipe imensa. É verdade, porque tanto a nível da dança, como a nível do canto, como a nível da representação, são três áreas distintas em que tivemos pessoas a puxar por nós durante 2 meses. Intensivamente e que para mim foi uma experiência fantástica. Vocês já são artistas da UAU, portanto, ou representados pela UAU, pelo menos, imagino eu. Martinho também. Ou vocês apareceram de casting? Que é que há a dizer com isso? Pois é. É porque eu ouvi falar que houve um casting e, portanto, fiquei sem saber se a Paula e se o Martinho já eram artistas que a UAU eventualmente representava, porque eles têm um conjunto de artistas que representam habitualmente, ou se apareceram pelo casting, portanto. Qual foi o vosso caso? Toda a gente entrou no espetáculo sob fazendo um casting. Rigoroso. Ouvi dizer que eram mais de 200 pessoas que apareceram para fazer o casting. Eram imensos. Como é que é fazer um casting? Isto é uma coisa que geralmente vocês, as bandas também fazem, mas isso era aquele anúncio assim no jornal. Precisa-se de baterista, vocês nunca fizeram assim. Desculpa lá, foi assim. Precisaste do Calu. Fizeram um casting ao Calu, mas foi no balcão da cervejaria. Para tocar as músicas que eu tinha. Pois então. Para ele tocar, mas não era naquela, olha, toca aí baterias. Já chega, veio outro. Que é o caso deles, que chegam, estão em frente. A única situação que se pôs a nós como banda foi quando tivemos que tirar a carteira profissional de músicos. Houve uma altura que era necessário e que chegámos aí a fazer um exame. Então montámos a aparelhagem toda e os senhores mandavam-nos tocar umas coisas. Ai, inclusive na Gal, toquei um carro. Foi, era. Não, e a gente tinha que. Ai, não, primeiro tocámos um tema original e depois eles pediam-se umas coisas. E então tocámos uma mesa realmente pai, de 4 ou 5 pessoas sentadas, assim, tipo, a anotar aí umas coisitas. E conseguiram tal. Conseguimos. Eu passei ali um bocado à rasca, porque depois meti a leitura de pauta e eu já tinha contado pelos dedos. Se renovam a carteira quando for para renovar. Eu acho que agora já não há sindicato dos músicos sequer. Agora é só com 75 anos, não é? Deve ser. Para aí, como há carta para aí, que vai ser pior. Foi renovar. Mas foi a única altura que fizemos, mas realmente o fazer deve ser do género, ou pior ainda, para quem lá está, do género como se vê na televisão, naqueles filas enormes e tal, tudo a decorar um bocadinho do papel e tal. Depois ir lá representares para frente. Tinha um caqué que estava lá, o feio. Eu tive vontade de fugir, a sério, mal entrei. Porque ele era assim tão feio. Não. Não, mas o feio dá muito boa, não é? Eu acho que o gajo é espetacular. Já o conheci antes e gostava de era um dos. Um personagem que gostavas de ter. Eu gostava de trabalhar. Eu acho que ele é muito positivo. É muito, não é? E puxa por nós também. E ele estava no casting? Ele estava lá, estava ele e ai, acho que 10 pessoas, para aí, umas 10 pessoas. E depois nós tínhamos que cantar, representar e dançar à frente daquelas 10 pessoas. O cantar, eu para mim, fez. Ok, pronto. Ainda estava confiante. O representário, ai meu Deus, e aquelas pessoas todas olharem para mim. Podes começar. Perguntava ainda há pouco como é que é fazer um casting. Para mim é altamente estimulante fazer castings, porque como ator, para mim isso é quase, ou devia quase haver a disciplina durante a formação de ator, de como fazer castings, porque claro que há uma data de atitudes, de há uma técnica para ires ao casting, não é? Exatamente. Não se pode fazer com a mesma leviandade com que de repente se está a ler um papel para um amigo. Isso não, há que dar tudo por tudo e às vezes quando o tempo é muito reduzido, que é quase na maior parte dos casos dos castings em que tens 10 minutos no máximo para ser avaliado e para fazer uma ideia de ti, não é? E tens que perceber bem quais são os objetivos daquelas pessoas que te estão a avaliar, ou tentar perceber o que é que eles procuram, e dentro da tua capacidade de te adaptares ao que essas pessoas querem, dares o máximo. E neste caso foi dar o máximo a cantar, que eu sou ator e para mim é fantástico estar a ter a possibilidade de cantar junto com a Paula, com o Sérgio, gente que já canta há muito tempo e que tem mérito afirmado. Já, exatamente. E pronto, e para mim foi mesmo uma grande experiência. O curioso disto tudo, deste casting especificamente, foi que eu tive imensos colegas atores que nem sequer puderam, no fundo, mostrar a área em que melhor são, em que melhor se movimentam, que é a representação. Isto porquê? Porque o casting foi durante 2 dias e depois mais um dia extra. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas, porque havia muita gente, imagino eu. Havia muita gente. Foi uma pré-seleção. Mas o que foi curioso é que as pessoas inicialmente eram, ou melhor, o primeiro passo eram avaliadas a nível da dança. Uhum. Depois a nível do canto. E depois havia, depois destas duas fases, havia logo uma seleção. Então havia imensa gente que não podia, que nem sequer passava a parte de representação. E que imagino que tenha sido extremamente frustrante. Imagino que seja frustrante, mas também olhando para a peça que estamos a falar, que é uma peça musical, é natural que privilegiassem. Claro. Não digo menos a representação, mas pelo menos um pré-requisito que a pessoa soubesse cantar e dançar, ou dançar e cantar, para depois chegarem à fase da representação. Portanto, talvez seja por isso. Paula está aqui com um ar. Ela continua com um ar apavorado quando se lembra do casting. Sim. Não sei porquê, mas continuava a esbugalhar muito os olhos e a dizer assim: ai meu Deus, como é que eu passei? É isso, não, que pensaste. Sem dúvida. Não pelo canto, porque tu és uma pessoa que no Grupo Média Capital, pelo menos a tua voz é conhecida, porque já cantaste também no caso da Best Rock, numa rádio que pertence também ao grupo. É verdade. E portanto, é como ele diz: tens os teus méritos comprovados e afirmados em termos de voz. Em termos de dança, provavelmente também, porque estás habituada a estar em palco. Sim, sim. Agora, a representação é que era o tal calcanhar daqueles, não era, Paula? Eu não estava à espera para já ler o papel, e ainda por cima fui fazer o casting com a Maria João. E mal entrei. Maria João, precisa dizer que é o personagem. Acabaste por ficar com a personagem. Mas eu, será quando a personagem li... feminina, vai lá, mais importante, pelo menos com mais tempo de antena. És tu que deste só inferno para salvar alguém. É verdade. És tu. Eu não vi, ou antes, não tive ainda a oportunidade de ver. Mas do que li da sinopse, imaginei que serias tu que descias ao inferno. Sim. Tens arte, é verdade. És capaz de lá ir e voltar. E foste e voltaste. E todas as noites, terça a domingo, não é? Tu vais e voltas ao inferno e salvas quem? Salvo o Didi. Salvo o Didi. O meu namorado. Eu tenho dois. Bem, começas com um e terminas com outro. Eu pensei que tinha que ter sempre um suplente. Não, então, em casos como esse, com o inferno, melhor é mesmo ter um suplente. Que... É verdade. Um no céu e outro no inferno. Não, mas foi um grande desafio, sem dúvida. E representar aquele papel que para mim era... Quando eu vi a Maria João chora, Maria João... é extremamente emocional. E era uma coisa que eu não estava nada habituada. Mas tentei ir. Não, e faz muito bem. Vocês os dois, principalmente eu, o Molas na personagem masculina que ele faz, acho que são, vá lá, as duas personagens que sobressaem mais do elenco. Todo o elenco é bom, tem um coletivo muito bom, trabalham muito em equipa, a banda surge, o fantástico também, que a história passa muito facilmente para a canção, sem haver, parece que tem uma continuidade e que aquilo fica tudo no mesmo bolo, mas realmente duas personagens grandes que se, que se destacam é o Molas no papel que fazem e como é que terminou o teu papel? Mal. Opa, tu és o que morres. Tu és o que morres. Já estás a revelar a história toda. Eu não estou nada. Eu como não fui ver. É uma coisa que eu faço geralmente quando falo de cinema. Quando faço para coisas que sou parece aquela ida ao cinema naquela bem, o assassino ou não sei quantos e tal. Mas o Molas acaba por ser o que morre no. É um dos que morre. É um dos que morre. Sim, involuntariamente, porque há um que morre voluntariamente de suicídio. O Molas morre. O Molas morre, pronto, não vou dizer as causas porque o pessoal tem que ir ver, não é? Foi muito interessante porque o texto escrito pelo Eduardo Madeira tem aquelas características que eu adoro num texto teatral, que é, ou melhor, ele estava presente, o autor do texto, e o texto não tinha sido escrito há não sei quantos anos e por isso era intocável e impermeável, não. Ele estava lá connosco e assistiu a alguns ensaios e fez inclusivamente alterações que nós acabámos por perceber, nós e especialmente o António Feio, que percebeu que se calhar precisava de algumas mudanças e criou-se, o Eduardo acabou por criar mais texto para alguns personagens, acabou por exemplo, a morte do Molas que eu faço, ainda ficou um bocado em suspense como é que se ia fazer aquilo, se ele realmente morria ou se renascia ou se salvavas por uma unha negra, não? Exatamente. Há um que é Trainspotting no Molas? Eu acho que é inevitável ver um que é Trainspotting em qualquer cena que se fale de drogas agressivas como estas que o Molas consome. Acho que é inevitável. Mas o mais interessante foi que eu, de repente, eu percebi logo pela escrita do Eduardo que este era um personagem com um cunho muito, muito cómico. O que acabou por me ajudar a fazer uma personagem que seria extremamente dramática, porque, quer dizer, não é muito agradável vermos a história de uma pessoa que está agarrada a tóxicos. A tudo, ainda por cima era a tudo, não era uma coisa específica, era a tudo. Mas por acaso, aí está muito bem retratado realmente aquela época, porque era exatamente aquilo. Por acaso, eu acho que o texto aquelas está muito misturas, bom. As misturas todas, misturas. Dos drunfos, dos speeds e não sei drogas quantos, aquilo com, tudo. Com um efeito completamente oposto, não era? Chegar, mas era Snowball, moda, não era? E coisas assim pelo meio, não é? Pois, havia uma. Vamos passar pelo menos um tema. A Rita Duarte foi super simpática e mandou-me três temas. Um deles é o Spot. Eu ia pedir ao Sérgio para escolher o Eu Sou Bom. Eu acho que há aí um tema que se chama Sou Bom. Sim, sim, está aqui. Porque mas este é tema mesmo. É tema mesmo, porque o musical é mesmo bom. Okay. Os outros são mesmo bons e Sou Bom, acho que vem mesmo a propósito. Okay. Vamos ao tema. Sou muito bom. maioral. E sou tão bom, e sou tão belo, e sou tão alto, e sou tão forte, e tão gentil. Eu já sou bom, sou muito bom, eu já sou bom, sou muito bom, e do Brasil. Vocês são trem, não valem nada, eu já sou bom. Está o tema excelente. Eu sou bom. Zé Pedro, o teu comentário, este tema não tem nada a ver com o vosso tema, originalmente. Mas é uma recriação. Repara, eu acho que aquilo, no contexto, quem tiver, quem viu e quem vai ver a peça, aquilo está excelente, e a parte musical está muito boa, a banda é muito boa, realmente tem o filho do Calu, tem o Marco, tem o Nuno Espírito Santo, tem o Renato Júnior. E era o Renato, um outro guitarrista que eu esqueço-me sempre do nome, que é excelente, o que teve que aprender as minhas partes. O Carela, Jorge Carela, que é excelente, uma excelente pessoa. Quais partes tuas? As minhas guitarras. Os ritmos. Então aprender. Eu aprender a fazer aquele teu. Pois, lá teve que ir à procura. Depois dizia que eu tocava em estúdio, toco de uma maneira, depois ao vivo toco de outra. Eu nunca tinha reparado, devo dizer. Não, mas eu acho que aquilo fica bem sonorizado, bem próximo, portanto os temas nenhum deles perdem, principalmente quando se está a ver a representação toda e eles a cantarem ao vivo, aquilo ganha outra dimensão diferente dos Chutes, diferente de estar a ver o concerto dos Chutes, mas muita gente sai lá naquela, bem, agora apetece mesmo ir ver um concerto dos Chutes, portanto, daí a ligação muito próxima, não só dos temas, e a maneira como estão recriados foge um bocado, porque se fosse outro tipo de encenação e de conceito de peça e não sei quando, certamente os temas ficavam mais a... podemos dizer à Filipe lá à férias, corria-se um bocado esse risco, não é? Aqui não, aqui o musical é extremamente contemporâneo e muito saudável de se ver, e é comovente, há pessoas que se comovem bastante, eu próprio me comovi, né? Há partes mesmo envolventes e que têm sempre uma relação com alguma coisa, com algum amigo, com alguma situação que nós próprios passamos, têm referências todas, não só na altura, mas atualmente, e tem uma coisa muito interessante, que é aquele conceito de grupo, e depois realmente quando o grupo se desfaz, ou quando o líder desaparece do seio do grupo, que o grupo começa-se a desmembrar todo, e esse conceito de amizade está bem explícito na representação, no texto e nessas coisas todas, e que é uma mensagem que eu acho extremamente importante, principalmente nos dias que correm hoje. A amizade deve ser uma coisa que tem que ser salvaguardada e segura e alimentada para a sobrevivência no meio disto tudo, não é? Como é que vocês se sentiram em termos de objeto rock, e tu és um homem que gosta desse tipo de objetos, de ter um musical dedicado, ao fim e ao cabo, o musical é dedicado aos Chutes e Pontapés, pode não ser só, porque ele vai para além disso, portanto há um extravasar para qualquer banda, em qualquer momento, em Portugal, que apareça, mas claramente tem uma influência muito forte do facto de vocês existirem aos anos que existem, terem tido o percurso que tiveram, terem abordado os temas polémicos que abordaram, terem a vivência que tiveram. Como é que tu reagiste isso? Mais um... Eu achei para já, ouvindo... Ficaste completamente babado, confesso. Fiquei. Isso aí só podia, não é? É um reconhecimento de carreira. Não, porque eu quando estava a filmar o Sorte Nula com o Feio foi o primeiro que me falou dessa possibilidade. Eu já acho extremamente importante e fico muito orgulhoso de termos sido a banda escolhida, porque acho que abriu uma porta a uma possível nova geração de musicais em português, falado e contado histórias em português. Pronto, vê-se o Fame, vê-se o Gris que vem aí e tal, mas ter coisas de raiz portuguesa é muito importante. E o novo musical em revista, principalmente como este é posto, tem muita qualidade e acho que por aí pode captar muita gente e pode criar, inclusive, um novo tipo de atuações, no caso deles também, como atores, poderem estar a entrar em coisas que realmente lhes dão gozo e que são coisas bem feitas e que são coisas que se identificam com nós próprios. Portanto, daí o orgulho todo de ter tido ou pertencer a uma banda que tem material suficiente para preencher um espaço deste. Certamente outras haverá, oxalá que daqui para a frente também outras possam servir de base para fazer de apoio a projetos deste. E pronto, ainda bem, também estamos cá há mais tempo, se calhar por isso é que é os mais velhos. Ei, ei, estou até agora. Por isso, de terça a domingo, sexta-feira 13. É todos os dias, de terça a domingo, ali no Toyota Box. Não, e... é de quarta a sábado. De quarta a sábado. Não, de terça a domingo, não é a bala. As mulheres é que sabem. De terça a domingo. De qualquer maneira, vão ver, porque qualquer dia vai-se embora. E uma pessoa, há muita gente que fala comigo, tem que ver, tem que ver. Mas não, eu estou sempre a dizer, não, vai ver mesmo. Mente na cabeça e vai ver que vale a pena ver. Porque tá, uma pessoa deixar para a última hora, realmente há aí uma peça emissão uma data de tempo, que no outro dia ouvi a explicação na rádio que ele está sempre a fazer as últimas apresentações que eu sei que vier em não sei quantos minutos. Em 97 minutos. Que é fabuloso. E ele está sempre naquela, as últimas apresentações, e ele próprio diz, porque o público português fica sempre à espera das últimas apresentações. Quase na última da hora, da 1 da manhã, estamos nós agora, António Sérgio, aí vai a emissão para aí. Até já. Crédito Habitação BPI, as soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Já tenho aqui comigo Calé, houve ali uma troca de palavras mais acalorada com o Ronaldo. O que é que ele disse? Nada. Estava-me só a dizer que se eu aderir ao cartão T, pago menos 10% no meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. E foi só isso? E quem abrir conta no BES tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro do carro e pode ganhar uma das 25 viagens duplas ao Mundial. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. O relógio marcou 1 hora mais 1 minuto. 03, antenas da Comercial. António Sérgio na Comercial, hoje com a fala da tribo. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. Ou paga 125 euros até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido 9.179 euros. TEAG 8,365%. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno. Desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. horas da Rádio Comercial Noite Dentro, emissão meia-noite 3, terça a sábado, António Sérgio, hoje com a fala da tribo. Demonstrate and replicate to set the tone. Se já explorou a Toca do Lobo, se já jantou com a Bruxa Má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. De volta à fala da tribo, Ana Cristina Ferrão convidou. Tem que ser, e neste momento é um entretém. É truque, estávamos a gabar a voz. Tu sabes, não, eu estava a gabar a voz. Ele não estava a gabar a voz, ele fez um gesto de ator. Me queria não. Dizer outra coisa qualquer, filho, fez assim. Não, era a voz. Fiz mesmo, estávamos embevecidos. Estávamos embevecidos a ouvir. Eu vou tentar chegar a esse registro. Porque não, é muito difícil. Eu tento em casa e não consigo. Não. Além de ser muitos anos, às vezes é uma questão de amor por isto. Quer dizer, amar isto é outra coisa. Inconfundível esta voz. Ou às vezes também é uma questão de cordas vocais, não é? Sim, porque não? Mas além das cordas vocais, há muita coisa que o esforço humano pode fazer. Não é verdade? E nós, por nós próprios, não há nada tão forte como isso. Mas olhem, eu garanto-vos que eles não conseguiam fazer esta voz a cantar e a dançar ao mesmo tempo. E não ia esse casting, borrava-me completamente. Porque quando há castings de publicidade, ele chega à casa deprimidíssimo e diz: foi um casting. E quando vou para outros, vou ser escolhido. E amanhã vou fazer um casting. Eu nem quero ir ao casting. Constantemente, é verdade. E muitos anos, menos anos, e vou sempre cheio de medo. É muito duro. Há uma situação ali de muito duro. Nós na gíria dos estúdios, portanto, não é questões de representação nem isso nem aquilo, mas os estúdios, quando a gente entra por lá, é o castigo. É, vai lá para o castigo, dizem os técnicos a brincar, quando têm confiança connosco. É uma avaliação. E há um castigo mesmo, pois a malta olha, está do outro lado do vidro e vê, às vezes, uma cambada de incompetentes a julgarem coisas que uma pessoa está a fazer bem e a fazerem mal. Portanto. Não me estou a referir a nada, estou a falar em casos específicos, já passei. E a gente dizia, oh meu Deus. E às vezes o olho nosso com o do técnico cruza-se, e como nós sabemos o que está a acontecer, fazemos assim cá por dentro, comiseração. Se conheces? É um bom termo. Comiseração. É velho também. É arcaico. Pois é, mas nós estamos aqui para falar de Sexta-feira 13 e não dos castings do António Sérgio. E o Martinho Silva tem um percurso televisivo impressionante e também teatro. Mas eu acho que é engraçado também comparar o que é o teatro e a televisão. É um pouco como às vezes as pessoas quando se fala do teatro e do cinema. E teatro, televisão e cinema, para um ator, são coisas completamente diferentes. Sim. Eu tenho um percurso que começa em 98, quando acaba a minha formação no curso de teatro do Ballet Teatro Escola Profissional do Porto, onde durante 3 anos fui tentando perceber o que era esta arte de representar, especialmente em palco. E a partir daí tive, felizmente, um percurso que passou por alguns dos encenadores que eu mais estimo. E daí achar-me um ator com muita sorte. Até chegar aqui ao António Feio, que também é uma experiência, e foi, e continuará a ser uma experiência muito boa. Porque eu como freelancer em teatro e em televisão e em qualquer arte, adoro trabalhar com gente muito diferente, com uma linha estética muito própria, e daí ter passado desde o Teatro Nacional de São João do Porto, ou mesmo do Dona Maria cá em baixo em Lisboa, até às peças mais alternativas, que também me dão um prazer imenso, porque embora inevitavelmente sejam mais dirigidas a algumas minorias que não... minorias, não gosto tanto de ir por aí, porque no fundo são só linhas estéticas diferentes e que agradam a menos pessoas. Mas pronto, a falar de autores como Heiner Müller e, esse, claro. E esses gajos todos malucos da cabeça que... que vos põem também às vezes um pouco malucos. Deve ser difícil às vezes despir aquela pele e vir para o mundo real quando se acaba, como vocês fizeram agora, que é uma coisa que eu acabo de ter um respeito enorme. Vocês acabaram de sair de cena cansados, e é um pouco como quando a pessoa vai ao backstage ter com o músico, que é algo que eu sempre evito. Ou pelo menos se vou com alguém com quem tenho muita confiança, sei lá, há pouco tempo fui com o Todd Trips de Dead Combo, irei com o Zé Pedro ou com qualquer pessoa dos Chutes, porque temos uma relação de muitos anos em que eu tenho a vontade para os sentir transpirados de palco, mas não é uma coisa que eu faça a qualquer músico, porque há uma intimidade e há um cansaço e há uma energia que se tem que repor. Uhum. E vocês acabaram por fazer isso, acabaram de sair de cena e estão aqui ao pé de nós a conversar. Mas há certos papéis, sei lá, o próprio Molas, não deve ser alguém fácil de despir das 8 da manhã às 8 da noite e de vestir às 9 horas até às 11 e meia, não é? Eu vejo muita arte de representação, no meu caso, de uma forma muito técnica. Tento ao máximo durante estes, já vão sendo, como se fosse muito, 9 anos de trabalho. Claro. Mas não é muito, mas é o suficiente para ir percebendo por onde é que queres ir, por que caminho é que queres ir, não é? Como eu falava há pouco de uma data de encenadores com quem já trabalhei, tu acabas por começar a criar... qual é o teu caminho? Ter a tua onde trilha. É que queres ir? E vejo na forma de lidar com os personagens, ou tento sempre fazê-lo, de uma forma muito mecânica. Tentar ligar e desligar o botão. Uhum. que é o que se consegue muito mais facilmente fazer em televisão ou em cinema. Tu em teatro tens uma preparação de meses para fazer um personagem e em cinema também tens algum tempo, mas em televisão, especialmente em televisão, é muito agressivo. E tu levas com ação e tens que estar lá e tens que responder ao que a personagem te pede de uma forma muito imediata. E aqui, quando eu... Especialmente, sim, depende muito dos personagens. Neste caso do Molas, eu é... Quando começo, eu estou o meu dia todo muito bem. Sem muito, molas. Tenho esquizofrenismos, né? Mas a partir do momento em que entro no espetáculo e começo a fazer o meu aquecimento e a minha preparação para... Porque é um espetáculo também muito físico. Eu já há muito tempo que não saio do espetáculo tão derrubado fisicamente. Partido. Tão partido, não é? Deixa lá, poupas no ginásio. E o meu problema às vezes é um bocado quando acaba o espetáculo sair um bocado ali, porque o personagem é muito divertido. É um território que eu gosto muito de movimentar. É um personagem extremamente pueril, embora dê nas drogas, não é um personagem chato, degradante, né? Nem azedo. Exatamente. É muito querido. Acaba por ser criar muitos afetos por parte do exterior. E eu gosto muito de movimentar naquele. Então saio e às vezes fico 10, 15, 20 minutos, ainda um bocado. Deixar sair aquela energia. É, mas aproveito isso para integrar, porque é um bocado estúpido. Estúpido é um termo um bocado agressivo, mas qualquer ator que faz uma personagem. Esse forte, personagem, não é? Forte ou não sendo forte, esse personagem tem sempre características da pessoa que faz. Uhum. Essa personagem, só que na maior parte das vezes são características e comportamentos que são exacerbados, não é? Uhum. E neste caso eu também sou querido, o Marquinhos também é querido, mas depois no Molas é hiper super espero querido. Que o Anthony Hopkins não seja canibal, quer dizer, não, mas a grande sabes uma coisa, sabes porque é que eu estou a fazer esta pergunta? Porque quando nós falamos de outros meios e de outras profissões, como por exemplo os psicanalistas, e todo o psicanalista tem que fazer psicanálise, portanto está determinado e a ordem dos médicos assim obriga, qualquer pessoa que faça psicanálise, grupo ou não for, tem que pertencer também a um grupo onde ela própria faça psicanálise. E eu sempre pensei, por que será que os atores que acabam por andar a fazer uma terapia de grupo ao longo de vários anos de carreira não têm esse estatuto, não é? Onde deitar fora o personagem que estão a fazer. Não deve ser muitas vezes fácil a personagens que se fazem durante muito tempo. E aqui as temporadas não são tão grandes como em alguns sítios, em que há temporadas de um ano em cartaz, 2 anos em cartaz. E nós sabemos que na Europa isso acontece em alguns sítios. e ao fim de 2 anos de fazer sempre o mesmo personagem, ou num ano, está bem que os atores também vão rodando e também vão mudando e tudo isso, mas não, às vezes não deve ser muito fácil separar a pessoa da outra, até mesmo na própria rua a pessoa acaba por ser confundida, porque tem que andar com as características físicas do personagem, porque nem sempre se consegue, ou com maquiagem ou com cabeleira, disfarçar, não é? Para mim é fundamental saber distanciar-me da personagem, especialmente neste espetáculo em que eu morro. Pois, aí claramente distancias-te, não é? E há uma data de comportamentos em que ele está muitas vezes em tripes e em colapsos físicos completamente assustadores e que eu tenho mesmo que sair desse universo quando acabo a peça. Mas é inevitável as pessoas reconhecerem cá fora, especialmente com esta característica que eu agora ando com uma crista, não é? É, exatamente, eu estava a olhar para a tua crista loura, o cabelo rapadinho de lado, mais escura, e uma popinha à frente e tal. E mesmo assim está muito pipi. Madrugada, não é? Mas logo começa o espetáculo. Ponha aquilo um bocadinho mais acima. Mas quando começa o espetáculo, eu faço um bocadinho essa distinção. Quando está em espetáculo, está espetado. Quando está fora, quando é o martinho, está um bocadinho mais baixo. E tu, Paulo, conta lá, como é que te libertas da Maria João? Ou não precisas te libertar da Maria João? A Maria João é um personagem mais pacífico, mais... É um bocadinho, eu também tenho um bocadinho da Maria João, que também tento sempre ser um bocado de pilar, tentar manter a calma. Não é muito difícil distanciar-me dela, apesar de ser completamente diferente da minha pessoa, como Paula Teixeira. Mas também faço este exercício de me tentar concentrar e encontrar-me na personagem, porque aquilo há momentos muito fortes, muita emoção ali no espetáculo. E depois quando acaba, nós acabamos também de uma maneira assim, saímos sem fogo e acabamos, acho que da melhor maneira possível, um espetáculo, porque está tudo em êxtase completamente. Mas tanto a banda formato, como... O formato musical é mesmo assim, é mesmo extremamente exigente e sempre a abrir e com todas as partes de texto que há, de todos os musicais que eu vi, têm argumentos ou dramaturgias muito, muito fortes. E nesta peça, neste texto de Sexta-feira de 13, acontece de repente, acho que cada cena podia-se fazer um espetáculo, mas não, acontece ali tudo. Há mortes, há traições, há... São 4 histórias, não é? Acaba por haver ali 4 histórias que são contadas quase em simultâneo. Há cruzamentos entre essas próprias histórias. Sim. A Maria João é uma mulher espiritual. Eu acho que sim. Ela é extremamente forte e muito emotiva. E eu também sou. Por isso não foi assim tão difícil aproximar-te da personagem. Exatamente, porque eu também sou uma pessoa extremamente emotiva e também dou tudo aquilo que tenho para dar, como Paula. E a Maria João também faz isso. Então foi tentar ali encontrar uma maneira de te moveres, não era? Principalmente para quem não tem experiência a nível... Não tinha representação. Mas foi um desafio. Pelo que eu percebi em off, quando estávamos a falar, tu utilizas uma aptidão que tens e, ao fim e ao cabo, algo que tu aprendeste e que fazes muito bem, que é a linguagem gestual. E que utilizas isso também na tua coreografia. E que podemos pensar, mas que estranhos movimentos é que está a Maria João a fazer, mas a Maria João... quando está a dançar ou quando está a representar, consegue ser percebida por pessoas que sejam surdas. É verdade. No início, por exemplo, nós quando entramos no espetáculo, estou sempre a fazer uma letra, digo sempre Sexta-feira 13, e faço sempre a língua gestual. E há algumas coreografias, como o Pêndulo e a Mãe. Há gestos que fazem parte mesmo da letra e ainda por cima os coreógrafos tiveram uma sensibilidade fantástica, porque tivemos a ver parte por parte palavras-chave, por exemplo, dor, o bater, o longe, o pêndulo, chegar até ao fim. Agora não estou aqui a fazer gestos, as pessoas lá em casa não veem. Não veem. Mas a coreografia mas tem muito a ver. Mas a gente confere que estás a fazer. Não, eu sou, não consigo parar com as mãos. Isto é mais forte do que eu. E a coreografia do pêndulo e da mãe tem a ver com a linguagem gestual. Exatamente, tem a ver com a linguagem gestual. Acho que foi uma grande mais-valia, porque de repente não, extrapolou-se, deixou de ser só a Paula e passou a ser um coletivo a exatamente, fazer uma coreografia de linguagem gestual. Foi espetacular. Parece, podia perfeitamente ser uma coreografia contemporânea, não é? Como... Pois foi isso que eu perguntei na altura, mas credo que coreografia é aquela. Mas não sei o nome. Performance fabulosa. Depois é que lá me explicaram e acho genial terem utilizado também essas partes para darem ali um... E tu já te lembraste, por exemplo, num próximo concerto tu já te convidar, lembraste de já tocar musiquinha fazer. Não, mas convidar a Maria João, por exemplo, para em linguagem gestual conseguir pôr alguns dos temas. Não, mas eu acho que... Eu acho que o Tim era ideal para fazer a linguagem gestual, punha um baixista suplente. Exato. O Tim cantava e fazia assim. É verdade, eu já traduzi muitas vezes o Circo de Feras, porque foi das primeiras músicas que eu aprendi a tocar em guitarra. E depois, grande parte do meu público é surdo, curiosamente, é surdo. E quando eu canto, normalmente faço sempre a tradução em língua gestual. E muitas, o Circo de Feras é aquela música-chave em que eu faço a tradução e eles já estão a cantar comigo. Fazem, em vez de cantarem com a voz, cantam com as mãos. Claro. E já cantei, já traduzi muitas vezes o Circo de Feras. É daquelas que estás a ver que não sabias? Não sabia. É a língua gestual, é verdade. Não sabia, não. E é muito giro. Mas era uma coisa engraçada um dia convidá-los para eles irem junto ao teu público a fazer uma atuação, nem que seja pequenina. Principalmente por causa das vibrações, e é fortíssimo. Porque os surdos sentem muito sentem a vibração. Isso é uma então, coisa típica. Tens um Robert Fripp que tocava, Brian e o Robert Fripp tocaram durante muito tempo para surdos. Uhum. Iam a. Peças, construíam peças mesmo peças especiais. Específicas que as pessoas sentiam através da vibração e da ressonância e da reverberação. Não deixa de ser assombroso tentarmos imaginar como é que essas pessoas ouvirão, porque faz parte de um universo que não é nosso enquanto ouvimos, não é? Portanto, transcende-nos completamente. Mas é fantástico. É uma interrogação enorme. Mas é lindo de se ver. Devia por exemplo, lindo em concertos, também. Ver as primeiras filas serem surdos, em concertos meus. Para as primeiras, ouvir. E estar, mas têm uma sensibilidade fora do normal. Às vezes já sabem a letra primeiro do que eu. Fantástico. Já estou a cantar. Eu ainda não chego a essa parte, já estou a cantar. Já estão no refrão e tu ainda não chegaste lá. O que ainda nos falta saber? Falamos de espiritualidade. E o primeiro tema que está aí alinhado, penso que é uma escolha da Paula Teixeira. Tu escolheste Alanis Morissette. Alanis Morissette, Uninvited. Então, Uninvited. E porquê? Porque esta música diz muito. Acho que eu adoro Alanis. E esta música é qualquer coisa que mexe comigo. Então vamos ouvir. But you, you're diferente. But that's my bird. Paulo Gonzo gosta de apregoar que deu quase tudo. Mas desta vez vai dar tudo por tudo num concerto único, ao qual só 20 pessoas vão poder assistir. Paulo Gonzo, no concerto mais pequeno do mundo. 8 de Abril, Hotel Pestana Palace, Lisboa. Segunda-feira, ganha entradas duplas a todas as horas. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca a animar. Toca a animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca a animar. Uma Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar em Lamego e Moimenta da Beira 88.7. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. De certeza que já sentiu que a cidade é uma selva. What a strange place for a party. Ow! Que o digam um grupo de animais do Zoo de Nova York que invade a cidade para resgatar um leão adolescente. Who put that bother? A Rádio Comercial apresenta Selvagem. Uma hilariante comédia de animação da Walt Disney Pictures. Ganhe convites para toda a família para a antestreia mundial. Estreia 12 de Abril. Com a garantia Rádio Comercial. João pega no cascol, avança para a sala, contorna a mesa. Filipe sai ao caminho e grande finta de João. Deixa o Filipe sentado no sofá. Avança para o telecomando e liga na TVI. Que o jogo da Superliga está a começar. Este sábado às 21h15, joga em casa com o Belenenses Benfica. Futebol espetáculo é na TVI. Keep this frequency clear! Fala da Tribo, mais uma edição com Ana Cristina Ferrão e os convidados desta noite, sexta-feira 13. Porque o som tem estado escasso nesta emissão, é a vez do Martinho apresentar o tema que escolheu. A minha escolha, que foi uma descoberta fantástica. E trouxe uma mala inteira. Certo. Eu tenho ele imensas... pertence à Tribo, ele não consegue escolher um ou dois discos. Tenho imensas dificuldades, acho que é um bocado redutor cingirmos a... Mesmo que seja meia dúzia de compositores, autores, o que quer que seja, acho que é um bocado redutor. Eu tenho imensas dificuldades porque ouço uma grande variedade musical. Mas esta especificamente foi o Seu Jorge, um brasileiro fantástico que eu vi pela primeira vez no filme Cidade de Deus. E desconhecia já na altura que ele também cantava e bem. E compunha. E então apresento este álbum cru, a primeira faixa. Não sabemos. Uma rasteira. A faixa chama-se Não Sabemos. Não sabemos. Tinha razão. Oi, oi, oi. Ela não vem, só dói. acontece na vida. De bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Na minha vida, e de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de bobeira que eu estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Vais meter o Sigur Rós só para baralhar? É uma escolha também do Martinho. Eclético, exatamente. És um homem eclético, Martinho. Passas de Seu Jorge, que nós vimos a tocar David Bowie, num filme recente. Neste tema não era. É um álbum que ele creio. Bem, não vou estar para aqui a lançar para o ar, que eu não tenho certeza disto. Mas passamos agora para Sigur Rós, que é também um bocadinho um oposto disto tudo, mas é a vibração, é, sei lá, eu adoro música e adoro estes. Estou a ver-te representar com neve e grandes skis também, não é? É o som dos Sigur Rós. De repente vamos para o extremo do... Passas de um lado dos trópicos para... Exatamente. Para os frios. Achas que este som também, ou estes extremos, também acabam por ter a ver com o personagem que estás a representar agora? Portanto, que é o tal doce, agridoce, não é? Se aprende a gostar, é isso um pouco, não é? Sim. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas também é verdade, a droga também se acontece, não é? E foi bonita esta passagem, porque podia ser um bocado chocante, mas é bonito como agora passando para a peça, como o Molas vai do riso ao choro em segundos. E aqui há um bocadinho a alegria do Seu Jorge contrastando aqui com... Aliás, o Molas é aquela personagem que nos dá o nó na garganta. porque acabámos por, nos anos 70 e 80, conhecer muitas pessoas como o Molas, que infelizmente perdemos cedo, não é, Zé? Agora, fazendo aqui um pouco uma retrospectiva, porque o tema do Sigur Rós é um tema extenso e, portanto, permite-nos... Não, pelo contrário, eu é que tenho tornado extenso, tenho gostado a repetir o minuto. Mas podes deixá-lo correr, porque a faixa 2 também não faz diferença, e podes deixar estar o som em fundo, porque é um som sempre muito bonito. Então pronto. E que todos gostamos, e portanto podes deixar correr, porque para além... O único não estou a ouvir, já repararam, não? Mas tu és músico, não precisas. Estou a sentir, não quero. Não, obrigado. Ah, é só para ouvir um bocadinho. É só para ouvires um bocadinho enquanto falas. É para te deliciares um porque, bocadinho. Eu penso que talvez é este tom nos faça também. Quando dizem agora quando é que o José Pedro vai lançar uma banda de gente que prog já rock, desapareceu. Progressive rock, é agora. Não, depois, não, durante anos de incrível banda punk rock, agora vai lançar o prog. Não, mas olha que eu tive a minha grande fase de rock alemão, de. Vi cá a antiga Programa 4, não era? Uhum. Fazer com o Fernando Balsinho um especial sobre rock alemão na altura. Porque o Fernando Balsinho não percebia nada da coisa. Mas eu vim cá explicar algumas coisitas que aprendi nas revistas. Não, e houve excelentes momentos musicais no Crowd Rock. Né? Não nos esqueçamos, há mestres lá. O problema é as peças às vezes serem... Porque eram peças, não eram temas, eram peças enormes. Klaus Schulte, estou-me a lembrar. Daqui a pouco parece o Júlio Isidro e falas nas obras, não é? mas isso era a obra do Supertramp, que é uma coisa completamente diferente. Porque agora a obra do Supertramp. Aliás, o Klaus Schulte é a obra. É a obra. Opus número 2 ou número 3. Mas eu vou retomar a minha linha de conversa de há pouco, porque o Eduardo, ao escrever o guião que vocês representam, e com os vários personagens que têm, nós agora estamos a falar mais dos vossos personagens, não vamos contar o resto da história dos outros, mas porque estão cá e talvez sejas do personagem mais que mais toca dentro de toda aquela peça, pela emotividade que está associada e também porque representa, imagino eu, que ainda não vi, mas imagino eu, um conjunto de pessoas que nós conhecemos, contactámos, amámos mesmo. Eu lembro-me, por exemplo, de alguém que escreveu para os Chutes e Pontapés o Quer Eu Queira, Quer Não Queira Esta Cidade. O João Gentil. Que nós sentimos-lo passar. Felizmente o João não terminou como ao Molas. Felizmente, não é? Porque há sempre saídas bonitas na nossa vida. E a Paula sabe disso porque trabalha com pessoas que têm saídas bonitas, apesar dos problemas por que passam. Mas tivemos outros que perdemos mesmo, não é? E para quem foi passando por tudo isso, há algo de... Há uma empatia maior com o personagem que o Martim faz. Ah, eu acho que isso que se passou e que se passa ali, que supostamente será no tempo do Rock Rendezvous, hoje em dia, se calhar com outras drogas, com outras coisas atuais e não aquelas que na altura, mas acaba no fundo acontecer a continuar. Portanto, faz parte também, se calhar, de gerações passarem por esse tipo de situações. Não quer dizer que sejam eles, mas amigos mais próximos, alguém que se conhece, uma notícia aqui e ali, uma informação daqui e dali, que acabam por passar por esse tipo de experiência. No nosso tempo, ali naquela altura, era perfeitamente natural isso acontecer e se calhar como hoje em dia também o é, mas talvez na altura houvesse menos informação também. Havia muito menos informação e daí aquelas confusões todas se meterem ao mesmo tempo drogas que se chocam completamente antagónicas, não é? Completamente antagónicas. Faziam isso um bocadinho na exploração e muito ainda no recreativo. Ainda bebiam vinho por cima e ainda diziam, ainda não me bateu com a cena da casa de banho que é fantástica mesmo, mas naquela que é um retrato mesmo especial sobre as conversas que se passavam na altura. O Eduardo apanhou muito bem isso. Mas é arrepiante eu fazer esta personagem, especialmente quando no fim as pessoas criam uma imensa empatia com este Molas. E acho que estava aqui a dizer se são os personagens que se calhar mais marcantes. Eu acho que não, acho que depende um bocado da experiência de vida de cada um, que depois às vezes se identifica com, por exemplo, eu tive um casal amigo a ver a peça que se passou com arrepiou-se completamente numa cena muito, muito forte em que um casal também aqui, que é feito a Maria João, feito pela Linha, Paula e pelo Sérgio Lucas, em que faz o Didi e em que eles estão numa luta, na cena final. Sim. Em que ele tenta tirá-lo da droga, ele está a começar a entrar num círculo vicioso de drogas, e ela está a tentar tirá-lo dali, e depois acaba por lhe dizer que tem inclusivamente um filho dele, e isso também ajuda a motivá-lo a deixar as drogas. E era uma história igual. E exatamente igual também aconteceu uma história de uns desconhecidos que no final me vieram falar emocionados, mas com muita vontade de me dizer que, epá, olha, tu eras o... E disseram o nome da pessoa. E já me disseram que morreu exatamente nas mesmas circunstâncias. E acho que... Mas há ali todas as personagens que eu acho engraçado, é que tu consegues encontrar isso, pronto, se calhar mais ligado a ti, ou mais ligado, por exemplo, em todos os grupos de adolescentes existe um calado. Exato, mais camuflado, mais parecido com aquele, não sei quanto, mas acabava por ser realmente o elo de ligação do grupo, era o que mantinha aquilo mais ou menos unido, era o líder, vá lá. Portanto, qualquer grupo, qualquer ganguezinho de adolescentes tem um calado no meio que os mantém ali unidos, né? Portanto, são personagens sempre. E se calhar muitas histórias que iguais às da Maria João, de se terem, estarem com o líder e depois fazerem esse tipo de... Pronto, são vivências perfeitamente naturais. Eu acho que o saudável da peça é ter isso tão real, tão presente, que uma pessoa, pronto, não era exatamente assim, mas há sempre uma conotação com alguém que teve na nossa adolescência, que está hoje em dia num sítio qualquer, numa dimensão diferente, num tempo diferente, a fazer isso. É por isso que eu acho que tem muito sentido a peça, e estou muito orgulhoso de ter participado com as músicas. Já que está aqui o Zé Pedro, é curioso porque alguém me disse, acho, não sei se foi o António, se foi um amigo em comum, que disse que vocês chutos tinham comentado que nunca acharam que as vossas músicas podiam ter um peso tão dramático. Não? Era, isso foi o calor logo. Aliás, tão deprimente. O calor, aliás, eles estavam do lado de dentro, percebes? Não é que uma pessoa escreve sobre histórias, depois também depende também do enredo em que é. E o calor diz com piada. Agora gostava de ver uma comédia com músicas do Chutes e Pontapé. Era para agora fazer o contrabalanço da coisa, realmente. E até além da comédia, um filme cómico ainda dava. Um filme cómico bem puxado, ainda dava um filme cómico. Ainda se conseguia, porque nós somos pessoas animadas, nem somos uma banda depressiva, nem nada. E o Calu é um homem do Porto, carago. E é muito animado, o Calu é muito animado. Não, mas eu percebo isso perfeitamente, essa reação dos Chutes, porque repara, eles estão em palco. E quando estão em palco e estão a tocar rock and roll, eles estão vivos, portanto, e por muito que haja muitas drogas e que as bandas consumam ou não consumam, ou tomem isto ou tomem aquilo, ou bebam água ou bebem vinho, quer dizer, no meu caso eu bebo água de luz, balanço e estou pronto a andar, mas quer dizer, pronto, é água de luz, pronto. Há uma que eu não gosto, porque não vou dizer, mas também pode ser Vitalis e tudo. A água das pedras fria, é o chamado grande pedra, de beber uma água das pedras fria, não aconselho porque podem ficar mal dispostos. Mas o que é facto é que para eles aquilo é uma excitação, é a vida, é a alegria, é tudo isso. E de facto ver esse som representado é um pouco como nós víamos no Trainspotting, e eu continuo a fazer essa analogia, porque conseguimos ouvir uma série de sons, tá? Ouvimos Prodigy, ouvimos Iggy Pop, ouvimos isto, aquilo, aquilo outro, e sei lá, se eu ouvir aquela música do Iggy Pop fora do Trainspotting, ou antes, nunca mais foi a mesma depois de eu ter visto no Trainspotting. O Night Clubbing nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo, quer dizer, o Night Clubbing mudou a partir do momento que no Trainspotting é utilizado dessa maneira. E acho muito interessante o que tu estás a dizer, e acho que é especialmente pronto, uma prova de apreço pelo trabalho que vocês estão a fazer, isso acontecer por parte do público. Porque quando eu vi estrear o Trainspotting, por exemplo, à Inglaterra, e eu e o Sérgio fomos à estreia do filme, eu vi muitas pessoas mais novas que vocês, e outras se calhar da vossa idade, a saírem a vomitar do filme, portanto, agarradas ao estômago e à boca, e a saírem e a não conseguirem ver o resto do filme, nomeadamente na cena do bebê, na cena do fulano a tripar no meio da rua quando é deixado pelo pusher que o atira para fora do carro. E portanto houve uma série de pessoas mais jovens, não sei se talvez, não acredito que fossem as pessoas que nunca consumiram, acredito mais que fossem pessoas que tivessem, ou alguém que passou por isso, ou que já tivessem passado por isso, que a violência daquelas imagens fosse tal de memória quase do seu próprio corpo, que não lhes deixava continuar a ver o filme dessa maneira. E isso que tu estás a dizer é isso mesmo, é as pessoas sentirem na pele que aquilo é verdade, que aquilo acontece mesmo e que a realidade está a ser ali representada. Acho que isso é uma coisa que está a acontecer muito até em televisão, o caso dos Morangos com Açúcar, onde vocês aparecem, e que é uma novela que pode ser banal. Não é tão banal assim, pois não? Ou vocês a consideram-na assim tão banal? Eu acho que não, sinceramente. E acho que acaba por ser uma... Os jovens acabam por se identificar e veem aqueles exemplos que estão na novela, que se passam no cotidiano, na vida deles, e acaba por ser um... Eu acho que acaba por ser um pouco pedagógico também. E eles também tentam fazer e abordar temas que têm a ver... Já se notou também nos guiões, porque eles vão se alterando e vão incluindo coisas do dia-a-dia ou da proximidade, e isso vai-se sentindo cada vez mais. Era algo que não acontecia na ficção portuguesa. Estás aí com um ar completamente amordaçado, Marinho. Ele está uma nuvinha de fumo por cima. Não, ele está amordaçado. Solta, podes escrever. Podes dizer o que tu achas. Eu, por acaso, discordo um bocado. Acho que não é assim tão pedagógico. Curiosamente, e voltando a puxar a brasa à sardinha da peça, na classificação etária desta peça houve algumas divergências e acabou por achar-se que a peça era um bocadinho forte. E eu estranho um bocado que achem que aquelas cenas que acontecem lá de morte, há pouquíssimos palavrões, por exemplo. Sexo, existe sexo na peça? Não existe, nem não, se aborda. Mas isso está muito mal feito, porque na altura as pessoas praticavam sexo. Está subentendido. Sexo. Não achas? É. Praticavam, estão a ver? Está subentendido. E a verdade é que... Iam aos treinos, juro-te. Adiante, vá. Morangos com Açúcar consegue-se ver isso e muito mais, e acho às vezes que é um bocado antipedagógico, muito, muito pessoalmente. Eu entrei nos Morangos com Açúcar, houve obviamente algumas cenas, estou-me agora a lembrar, eu fazia um personagem para variar, eu não sei porque é que tem esta tendência para fazer personagens cómicos, porque até sou uma pessoa muito dramática. Mas fazes bem cómico. E tu és um homem sério, não é? Eu tenho visto aqui que tu és uma pessoa muito séria. Sou compenetrada, exatamente. Eu, Martinho, sou uma pessoa, um homem sério. Exatamente. E ele fazia um personagem completamente cómico, era o Diamond Keys, que toda a gente acabava por se rir daqueles devaneios com as bifas, e uma versão pequenina desse grande mestre, Zezé Camarinha. Olha, agora tiveste muito bem. E havia aí, por exemplo, uma cena muito pedagógica em que ele falava do preservativo, e aí sim, acho que os Morangos com Açúcar são sem dúvida um fenómeno. Agora, se formos a estudar, e se calhar um dia há de fazer-se um estudo sobre o que é a influência dos Morangos com Açúcar. Vai ter, não vai ter que se fazer, certamente. Olha o crescimento das margaridas. Mas às vezes depois vejo certos comportamentos de pessoas mais próximas, de irmã, de amigas, ou irmãos, que estão naquela idade crítica. E baseiam-se muito nos comportamentos que são retratados nos Morangos com Açúcar, não é? E daí sim, acho que deve ser uma série pedagógica, deve... Ou não deveria perder isso de vista. Não perder isso de vista. Os devem ter muita necessidade. Principalmente pela capacidade que têm de comunicar, e é isso que eu gostava de ressalvar nesses Morangos com Açúcar. E é numa série de outras ficção portuguesa que está a aparecer. Está maravilhoso, aquilo vendo a primeira série, até já vai na terceira, acho eu. Aquilo evoluiu a nível de melhor iluminação, melhor som... Eu gostava de poder dizer melhor representação, mas muito sinceramente tenho pena que continue a apostar-se em pessoas sem formação, embora acho que a televisão privilegie muito, e eu não estou, não quero ser elitista, mas acho que as pessoas no geral queixam-se um bocado da representação que vêem na televisão, mas continuam a ver aquilo, obviamente, porque a televisão consome-se muito facilmente, está-se ali na sala, liga-se a televisão, está-se a cozinhar, liga-se a televisão e ouve-se mesmo. Pronto, acho que se perde um bocadinho o nível que se ofere, por exemplo, no teatro, se as pessoas vissem mais representação, se calhar eram mais seletivas com aquilo que, com aquilo que decidiam ver na televisão. Mas pronto, mas é uma visão muito, muito pessoal, muito de quem acha que se faz televisão, e como a televisão é vista por uma maioria de pessoas, devem-se ter cuidados em se falar bom português. E eu fico devassado quando vejo não concordâncias verbais, dições às vezes que são comidas. Às vezes nem sequer tem a ver com o guião, tem mesmo a ver com as pessoas. E se calhar também tem a ver com a tal pressão que tu falaste há pouco, que tem a ver com a televisão, que é a ação, e tens que gravar não sei quantos takes, nem não sei quantos minutos, porque tu estás a gravar, se calhar, a uma distância curta, que há asneira, não é? E que passa e que não é. Nem houve tempo para corrigir. Não é como em áudio, onde a gente mete a asneira e volta atrás, e há ali casos em que se vê porque é do estilo. Ah, escapa porque. É, porque a luz esteve bem, o plano não tremeu, correu tudo mais ou menos, mas o ator... O ator engasgou-se um bocadinho, mas também parte, não faz muito o mal. O som sempre foi parente pobre em televisão, porque o som sempre foi, e o áudio principalmente sempre foi parente pobre em televisão, só lentamente e com avanços tecnológicos que custam caro em termos de receptores, é que o áudio vai ganhando alguma personalidade e alguma presença, porque até há muito pouco tempo o som e o áudio, pronto, o áudio enquanto mundo de repercussão em televisão não tem valido nada, quer dizer, aliás os televisores tinham um canalzinho ali, uma coisinha estreitinha, agora às vezes dizem que é estéreo e tem dois, mas aquilo é muito ronfante. Mas agora já parado. Tens o home cinema e isso já surround e tudo isso. Tens aí alinhado eu ia chamar a atenção para o horário. Um spot, sexta-feira 13. Spot, sexta-feira 13. É uma coisa pequenininha que eu gostava de passar, porque este spot não tem voz, é o spot, é a banda sonora do spot. Então se não tem voz, não é um spot. Pois não, mas é a banda sonora do spot. Podemos fazer a voz por cima. Podem fazer a voz em direto, exatamente. Vá. Já agora use o jingle da comercial, que é Toca Animar. Ai não, enganei-me. Este eu sou bom, eu enganei-me. É só um. Eles são mesmo bons, Sérgio, nós sabemos. É um degrau abaixo. Atenção. E então isto era o... Isto é a banda sonora do spot que vocês têm. E eu achei particularmente bonito escolherem o tema Quero-te Tanto. O Circo de Feras. Circo de Feras. Este refrão do Quero-te Tanto toca-me profundamente de ter sido escolhido para o spot. E é um momento muito forte na peça. É muito forte, sem dúvida. É mais uma das mortes. E normalmente as pessoas arrepiam-se muito e falam muito nesse momento. O Circo de Feras é, acho que é um dos momentos marcantes. É o primeiro rombo na estrutura do grupo. Portanto, é a primeira morte, é a primeira perca. Primeira bala. É o considerado líder do grupo, aquele. O caça-bom. São muito bom. Que de repente. É o teu namorado. É. Portanto, o calado morre. Calado, é verdade. Já estamos a desvendar as coisas. Não digam nada. Estes gajos da rádio estão sempre a vergar arrastar. Sabem-na toda. Não, mas eu acho que isto vai fazer com que as pessoas vão querer ver o líder do grupo e vão querer ver isso. E nós temos ali o Circo de Feras mesmo tocado pela banda, que se calhar vamos a tempo de ainda ouvir antes das 2 da manhã. O Circo de Feras? Circo de Feras. Ok.

7 músicas. Oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Oferta ótimo, segue o que sentes. Os convidados iniciais foram os Lady Londa. Aliás, o Ziola tenho para Lady Londa, isto está bonito. 2h05 convosco até às 3, nas horas da Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Provavelmente já sabe que o BPI tem grandes soluções em crédito à habitação. O que ainda não sabe é que o BPI agora tem um spread muito, muito pequeno. Desde 0,29%. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas e spreads desde 0,29%. Muito pequeno. Rádio Comercial, hoje com a Fala da Tribo. Rádio Comercial. Quem já explorou a Toca do Lobo, jantou com a Bruxa Má, montou o cavalo alado ou passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Agora vamos então à terceira etapa da Fala da Tribo de hoje. A tribo estende-se por 3 horas. Isto é assim, quando derem 4 horas, a tribo estende-se por 4 horas, e quando derem 5, a gente estende-se por 5, e vamos nos esticando e pronto. E mal eles sabem o que a gente tem para contar. Exatamente, mal eles sabem o que nós temos para contar. Agora, o que eu vos posso garantir é que de terça a domingo, na Toyota Box, ali ao pé das docas, em Alcântara, podem ver sexta-feira 13. É sempre sexta-feira, é sempre dia 13, de terça a domingo, enquanto lá estiver esta peça encenada por António Feio, uma peça que tem quase como leitmotiv os chutes e pontapés, uma banda, uma história da música. Era para estar já fora de cena, não é? Era para estar fora de cena. Era para estar fora de cena, pelo menos alguém podia. Porque tinhas mandado sair. Não. Alguém tinha dito, aproveito os últimos dias, porque era, se calhar, aquela história que você pensa que não estou há bocado. Mas isto convém irem, porque isto qualquer dia acaba. Exatamente. Qualquer dia acaba. E o que é facto. É uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Não é verdade, porque já há projetos de continuidade. E é isso que vocês deviam falar também. Pelo menos até meados de abril vai continuar em cena, mas é a altura para se aproveitar, para ver. Eu própria vou aproveitar para ver. Já tive uma oportunidade, mas por questões profissionais não consegui chegar a tempo. Eu achei que devia ser algo para ver de princípio ao fim. Pelos relatos que tive, é uma peça interativa com o público, portanto é algo a que os chutes e pontapés também nos habituaram quando fizeram o tema Tu Aí para a peça Os Inimigos, encenada pelo José Wallenstein, que foi uma peça lindíssima no Clube Estefânia. Não vi. Ah, mas essa eu vi. Yes, eu vi. E o António Sérgio saiu a meio completamente doido quando o Diogo Dória começou a falar com o público e ele começou a ficar nervosíssimo com eles a partirem as... A interatividade. A sala de aula. As costas, e a peça era baseada num autor que eu agora não me recordo, mas um autor britânico. Mas o Sérgio respondeu-lhe e aquilo ficou com um ar completamente Antonina Artaud, Teatro do Ódio, com o Dória muito novo a atirar coisas e com o Sérgio a dizer pai para não sei onde, e assim porta fora a mãe do teatro. Confronta- foi lindíssimo. Confrontacional. Exatamente, teatro confrontacional. E eu confrontei-me com eles. Mas e virei as costas e fui embora, ninguém me atacou. O teatro é pacífico, é não, e faz lembrar aqueles velhos tempos da Comuna em que não, havia peças fabulosas em que o dragão estava vestido como agora está aqui o Martinho, com uma t-shirt, pronto, camuflado e com umas calças de gangue, e dizia eu sou o dragão. E depois aparecia uma menina e dizia eu sou. Então é que se conseguia fazer isto no pós 25 de Abril, peças lindíssimas, muito Stanislav e muito Actor Studio, onde se representava como estávamos vestidos, mas dizendo quem éramos, e as pessoas conseguiam ter esse imaginário. Aqui a questão que torna-se, não era outro remédio. Também não havia dinheiro, também não havia dinheiro para as tecnologias que o Martinho falou há pouco, mas o que é importante realçar é que é uma peça que é interativa com o público, onde vocês vão ter com as pessoas, é verdade. Portanto, vêm cá abaixo, tocam-lhes, se for preciso se acharem piada, falam com elas. Eu ouvi dizer hoje que houve alguém que deu não sei o quê. Dois valentes sustos. Tinhas pegado dois valentes estalos e aí eu ia dizer, tenham cuidado, não é? Não, sustos mesmo. Susto, hoje foi bonito, porque saltaram mesmo. Eu só fiz bu. Eu bem disse que ias fazer bu. Mas foi um bu... sentido, com alma. Com alma. Mas foi bonito. Acontece também que... Resultou. Tem um palco. Esforço para não morrer. Estão orientados para uma zona do palco e penso eu que és tu, Martim, que te deslocas e fazes... O público não está orientado para a zona nenhuma. Não, o público está. O público tem que se ir orientando para o sítio onde eles se vão movimentar. Portanto, vocês vão circulando... Também convém dizer aqui que este espetáculo à partida não vai sair de Lisboa. Zé, abre o teu microfone. Ah, desculpa. Convém salientar aqui que este espetáculo não tem muitas hipóteses de sair de Lisboa. A não ser que se montem, salas, não é? Como aquela... se monte uma estrutura que possa levar isto para fora de Lisboa ou para fora da Toyota Box, porque a Toyota Box tem realmente umas condições excepcionais para este espetáculo. E daí também tenha lá tido outros espetáculos de interativos, exato, o La Guardia e o Força Bruta. Pronto, é bom relembrar para quem não conhece, é um espaço que tem 13 metros de altura, pé direito. Exatamente, com 60 metros. E o cenário neste caso está ótimo, mesmo cenário, o teto está espetacular. Uma teia de aranha gigantesca. Que faz uma cúpula por cima da assistência. A assistência está em pé no meio do recinto. Como se estivesse a ver um concerto. Um concerto, exatamente. Aquilo tem toda a situação de concerto, é por isso que facilmente aborda. O final da peça é um autêntico concerto, com eles a cantar em cima do palco e mesmo a representar na peça mesmo a situação de concerto, porque a banda acaba de tocar. Exatamente. Nós temos estado a ouvir aqui o CD que o Martinho e a Paula ainda não ouviram, mas que a Rita Duarte fez o favor de nos mandar em CD para nós podermos aqui apresentar, não ia dizer como estreia, mas pelo menos para vocês ouvirem pela primeira vez em pós-produção, não é? Portanto, limpinho, saídinho de estúdio. O Martinho dizia para a Paula: tu cantas tão bem. Foi um momento aqui muito doce do nosso Martinho Molas. É mesmo doce como Martinho. E acho que vamos ter um momento ainda mais único, porque o Martinho escolheu um tema do Chico Buarque e do Caetano Veloso, um álbum ao vivo que o António Sérgio andou ali a picar, antiquíssimo. Encontramos a faixa 6 e, ao que parece, o Zé Pedro e o Martinho vão cantar. Eu já agora. E será claramente uma música Ótimos. Aproveitava. Claro que eu tenho que resgatar para a música Ótimos, porque vai ser de certeza, António Sérgio. E grande parte dos clientes Ótimos vão adorar. Mas de qualquer modo, tinha ressalvado ou guardado aqui uma coisa que já reparei em relação aos teus CDs, que é o seguinte. Ter a cópia, muito bem, mas não ter o alinhamento e não saber onde é que está a faixa boa, quer dizer, é preciso ouvir o CD todo até chegar à faixa 7. António Sérgio, vou-te dizer uma coisa, eu acabei de conhecer o Martinho, mas eu vou defendê-lo com alma e coração. Primeiro porque ele é meu convidado e depois porque é assim, ele acabou de representar, ele trouxe uma mala de discos cheia. Não, mas ele podia ter trazido isto de casa, ele tem tempo para trabalho de casa. Francamente, tem dó. Exatamente, que eu tenho, isso é uma cópia para não se estragar o original. Com certeza, toda a gente faz isso porque os CDs dos carros estragam os originais. Por acaso, todos. Não sei se exatamente. Haverá em CD este disco, se calhar. Eu tenho um. Martinho, irmãos de sangue, toca aí. São tempos históricos. Então tenho que arranjar porque eu só tinha em vinil. É curioso porque, de qualquer modo, toda a gente que está neste gabinete, pelo menos, se lembra deste tema e deste álbum. São temas inesquecíveis de uma dupla também inesquecível da música brasileira, quando a MPB fazia furor em Portugal, sem ser através das telenovelas. E vamos ouvir e pronto. Zé Pedro e Martim vão cantar. A Paula faz cuica. Exatamente. E eu fico calada que é para não desafinar. Estamos calados. Mas eu não ouço. Toma tu. Então como é que faz a percussão? Ela faz, a gente faz. Eu aplaudo. Zé Pedro, tocaram-te os dois, esses são dois, tem um som, não tem? Pois tem, eu tenho que ter uma oportunidade única de ouvir. Ouvir o Zé Pedro. Fiquei surpreendido quando te ouvi cantar este tema. É lindo. Eu como você. Tantíssimo. Não entendendo quase nada. Eu quero é ir-me embora. Eu quero dar um fora. E quero que você venha comigo. Eu quero que você venha comigo. Eu me sento, eu fumo, eu como.

É verdade. Mas já não ouvi isto à vontade. Também já não ouvi há uns anos. E é curioso, Zé Pedro. É preciso vir um puto aqui. É verdade, é preciso o sangue novo, é mesmo isso. Fizeste muito bem dizer isso. Sabes que, curiosamente, pode estar completamente fora do horizonte, mas durante um tempo este tipo de som ao vivo, este vindo do Brasil, serviu de compensação às nossas opressões por cá. É verdade. Daí depois chegou a ar, quando o 25 de Abril aconteceu, ter feito aquela história do "Foi tão bonita a festa, pá". Exatamente. Usar foi o termo, bonita pá. A festa, pá. Foi, fiquei pois, contente. Exatamente, porque era uma homenagem, porque veio cá, foi convidado por amigos. Durante muito tempo a música brasileira, esta música, a própria dos Mutantes, muito disto tem a ver com o tropicalismo. Aliás, grande parte da chama que sai daqui é tropicalíssima de língua. Eles fazem uma explosão de escrita nesta altura, que não acontece mais durante muito tempo nas carreiras. Este álbum é genial, portanto, não sei se este é um ao vivo, mas há um álbum de originais onde grande parte das canções estão contidas, e ele é de uma genialidade absoluta. A própria ópera do Malandro, de Chico Buarque, claro, também. E a própria língua portuguesa, e nesse caso é a brasileira, que nos dá uma certa liberdade e nos transmite para cá, e muitos de nós cá sentimos isso. E é das poucas vezes em que a aliança, por exemplo, de gente de um bloco mais anglo-americano, caso do Zé Pedro também, do meu caso também, é onde nos sentimos muito irmanados, porque fez falta e fez jeito na altura o apoio, foi um apoio cultural, percebes? Foi um músculo que veio do outro lado. Ainda não nos tínhamos libertado daquilo que faltava libertar. Exato, exato. Foi belíssimo. E às vezes é tão simples como esta boca de feijão, boca de paixão, boca de pavor. Exato. Era a língua portuguesa que não tinha isso. A Natália Correia tinha, e portanto foi top. Esse álbum tem ainda as brincadeiras de língua com o "Diz que deu, diz que dá", que nós, tu apanhaste a pergunta. Diz que Deus dará. Diz que Deus dará, mas Deus não dá. É onde aparece. Exatamente, onde aparece aquele trocadilho ao fim e ao cabo do que tem e do que não tem. Depois do saco cheio também. Também nos dava um jeitão ainda. O saco estava mesmo cheio. O saco estava mesmo cheio à época. Mas aquilo sim, senhora, que nós queríamos. Recordação, muito foi obrigado. Excelente recordação. Foi ele que ganhou a noite. Ganhou. Não sei. A competição ainda está aberta. Tens aí um tema que foi escolhido pela Paula. Agora não sei qual. Mas deves ter aí o Anjo Azul. É um tema da Paula. Então, isso é. A Paula tem um trabalho chamado Sonho Silêncio. Sim, está pronto. É verdade. Para além disso, tu trabalhas habitualmente com a Crina Abel, trabalhas com outras associações de crianças e adultos deficientes também, profundos, que são deficientes profundos, e tens aí uma experiência enorme. Eu deixava aqui um repto ao Zé Pedro, porque o Zé é sempre aquele homem que trabalha para a comunidade de coração aberto, sempre apto para convites, para um dia convidar o Zé Pedro para te ir acompanhar a um sítio desses. Eu gostava muito. Porque ele vai muito, de certeza. Gostava e muito. Eu penso que será um estímulo muito grande, porque geralmente esses adultos ou essas crianças revêem-se no Zé e nos chutes como um emblema de nacionalidade, que penso que eles são, tal como os Madre de Deus. O que é muito engraçado, porque ele e o Pedro Aires acabam por ser muito amigos na sua juventude, e são agora, tantos anos depois, um símbolo de nacionalidade onde nós nos revemos com orgulho. Há alguns símbolos de nacionalidade onde a gente não se revê com tanto de orgulho. Aliás, o Zé Pedro e os chutes são comendadores, atenção. Não esquecer isso. Comendador, é o que eu esqueci. Muito obrigado. Olha, senhores e senhores, aqui nas antenas da Rádio Comercial, acabaram de ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso, Martinho da Silva e o comendador Zé Pedro. Muito obrigado, Ana, por e principalmente por me lembrar esse meu título. Este teu momento heróico. Do Anjo Azul é o tema 7, é isso? É verdade, é uma música que passou muito nos Morangos com Açúcar e também na Best Rock, que foi o single de lançamento deste segundo álbum. O terceiro está a caminho. Uhum. E eu gostava mesmo de poder fazer algo com o Zé Pedro, porque tem ali uma sensibilidade muito apurada. Tenho a certeza que íamos fazer um trabalho muito giro. Só tem um risco de fazer alguma coisa com o Zé Pedro. É que nunca mais sais de lá. Eu, a última vez que fui a um sítio com ele, era para terminar à meia-noite. Não acredito. E eram 2:30 da manhã, ainda estávamos, e depois ainda fiquei à espera que ele assinasse autógrafos. Por isso vamos ouvir o teu tema. Mas ficou ao aviso. Queria poder descrever o que há muito espero. Queria conseguir dizer o que para mim quero. Comercial é a Fala da Tribo, a edição de sábado entre a meia-noite, neste caso a Fala da Tribo, meia-noite e 25 ou 30 até às 3. Sexta-feira 13, o musical dos Chutes e Pontapés, como diz a Press Release, é um projeto que faltava na cultura portuguesa. Temos connosco Paula Teixeira e Martinho da Silva, mas convém. Martinho Silva, desculpa, o Dan, mas da, estava a dar um. Dan, da. Estávamos aqui no da onda brasileira, Martinho da Silva. O Martinho Silva, mas não podemos esquecer o resto das pessoas que fazem parte do elenco: o Pedro Acabado, que é o Calado, o Sérgio Lucas, o Didi, a Irina Furtado, que é a Luísa, o Mané, que faz de Tozé. Ricardo Regueira faz de Anísio. Bruno Cochá, imagino eu, Cochá. Exato. Faz de Choné. Desculpa lá, Bruno. Félix Lozano faz de Plácido. Sofia Frois faz de Mãe. José Carlos Ribeiro de Pai. Silvia Balancho faz de Maria. Joana Furtado de Patrícia. Célia Carvalho de Carolina. E Filipa Peraltinha faz de Vários. Ela faz tudo, muitas faz coisas, tudo, portanto, faz ela tudo. Interpreta vários personagens. Mas ela tinha muito versátil. Ela transmuta-se, ela veste-se de maneiras diferentes para Ela é uma bailarina, uma fantástica bailarina. Ela no fundo é deficiente mental. Tratando as coisas pelos nomes. Mas não se sente mal porque está bem acompanhada, é isso. Ela tem no microfone diz arma secreta. É ela. Exato. Filipe Peraltinha. Arma secreta. Uma forma brincalhona de... É brincar com ela. De dizer que, no fundo, é pau para toda a obra. E é um bom pau. E é um bom pau. O pai e a mãe, no meio disto tudo, que papel é que fazem? Dê um brulho, como é hábito, não é? Tem a ver com a música da mãe. E isso tem que ir ver, porque isso é um momento emocionante. Ah, pois é. Mãe, eu quero estar cá do pai. Exatamente, é a mãe e o pai. É a mãe. Por acaso pai. As músicas estão muito bem. É o momento em que vocês tocam o ponto do incesto? Não. Não. Acho que isso depois. Vocês sabem que esta música esteve proibida na Rádio Renascença. Esteve proibida na Rádio Renascença na época, a seu tempo, não é? Exatamente, porque havia algo de incestuoso na música e então estes meninos tiveram dois privilégios, ter o Ave Maria e o A Mãe proibidos, portanto, fazerem parte do index da censura, não é? No pós 25 de Abril, que é algo que só se pode gabar depois o Abrunhosa com o F. Não, havia o Pacholi do grupo de banho. Também havia lá uns pis no meio, não é? A Sofia Frois e o José Carlos Ribeiro são pessoas da vossa idade? Sim, sim. Que se transmutam em pessoas mais velhas para representar o pai e a mãe? Sim, eles estão caracterizados para isso. É isso que eu estou a dizer. Sim, portanto, sim, temos aqui também um trabalho de caracterização que está a cargo de quem? Quem é que é a pessoa que vos maquia, que vos nós caracteriza? Próprios. Ah, são vocês nós que fazem. Próprios, sim, cada nós um de vocês fazem o vosso maquiagem. Houve um estudo inicial, não é? onde conjuntamente com a direção artística e a encenação, nomeadamente com a Susana Félix e com o António e com o mesmo figurinista, que definiu um bocadinho qual era a imagem do espetáculo. E a partir daí recriamos todas as noites aquilo que nos foi pedido, não é? Portanto, eu acho que é importante também referir o resto do elenco, o elenco, sim, que não se vê no espetáculo, que é a encenação de António Feio, o texto de Eduardo Madeira, a direção musical de Renato Júnior, cenografia de Éric da Costa, figurinos de Bárbara Gonzalez Feio, coreografia de Sónia Aragão e Carla Ribeiro, desenho de som, Fernando Abrantes. Era o tal Fernando Abrantes. Fernando. Exatamente. Desenho Fernando Abrantes, que trabalha na MDL, não é? Há muita gente que fica por trás, não é? E que nós não nos apercebemos, mas que vão construir. Mas que fazem parte de toda esta estrutura, claro, onde vocês eles acabam por brilhar, não é? Claro. E temos também o desenho de luz, tu já há pouco falaste da iluminação, o desenho fantástico de luz de Manuel Antunes. A imagem gráfica e multimédia de uma empresa Neon. Imagino que seja uma empresa. Coordenação artística de Susana Félix, assistente de encenação Sónia Aragão, direção vocal Carlos Coincas. O que é direção vocal? É como vocês tivemos dizem? Aulas de edição. Tivemos aulas de canto, tivemos aprender passo a passo cada canção, para nos habituarmos às novas estruturas, para nos aprendermos a respirar no momento certo, para estarmos preparados para estes 3 meses, ou 4, ou seja, os que forem, para estarmos sempre preparados para cantarmos. Terça a domingo, enquanto houver público. Exatamente. Não é? Cantarmos com. Vocês, com naturalmente, têm mais que fazer do que pensar nisso, mas estava aqui a coar-me uma ideia de que deve ser uma produção cara, não é? Muito cara. Deve ser. Ah, pois deve. É uma produção, já agora, a produção, imagino que seja quem meteu o dinheiro nisto. Uau! Uau! Os têm lá uma. Uau! É portada. Uau! É com dois U's. E com dois U's. U-A-U, uau! Chutes e Pontapés e MDL. A banda. Ah, eu logo vi que eles tinham financiado este. Já também financiaram. É o chamado, pagaram para ver. Tinha que ser. Exatamente, olha, essa é que é uma boa expressão. Até por dar direitos de autor a retorno. Manel Antunes é o técnico de luzes dos Mundspell e dos Mão Morta. Então, portanto, Manel, a referência é também. É uma referência também importante. É uma grande referência. E é o que tu falavas, no ao fim e ao cabo, tem também, do ponto de vista dos técnicos de apoio, exatamente, gente profissional, gente muito boa, da estrada e do espetáculo, muito e que sabe o que fazer. A banda, porque foi a banda que nós acabámos de ouvir nos temas que passaram, que são a banda sonora, ao fim e ao cabo, deste espetáculo, e que não é só os temas dos Chutes e Pontapés, portanto, são temas feitos, recriados, ao fim e ao cabo, versões dos temas dos Chutes. A banda é o Carlos Coincas e o Renato Júnior nas teclas, o Fred, alô Fred, o filho do Calu, na bateria, o Jorge Corella, guitarra, o Marco Nunes na guitarra e o Nuno Espírito Santo, também da família, é sobrinho do Calu, no baixo. Não, o Marco Santos é que é sobrinho do Calu, que era o antigo... O Marco Nunes. Marco Nunes, pois, Marco Nunes, desculpa. Sim. Que era o antigo Blind Zero. Era o antigo Blind Zero. Então é isso, baralhei-me aqui. Por isso está apresentada a banda, está apresentada a gente que trabalha por trás, o resto dos atores, e há mais um tema aí para rodar, António Sérgio. Nós há pouco rodámos o Circo de Feras, não foi? Sim. Portanto, agora o Sou Bom também já rodou, portanto só me falta o Sexta-feira 13. Exatamente. Porque E se calhar é a altura disso mesmo. Bora. Hoje é sexta-feira 13 e não há nada a perder. da lei de Murphy, tudo pode correr mal. À porta do paraíso, todos esperam por ti. Mas o teu caminho é outro. Hoje o teu caminho é dor. Desta vez foi o Sexta-feira 13, era o que faltava. Era o tema que faltava do alinhamento. Fala da Tribo, Rádio Comercial. Alô, alô. Alô, alô. Eu estava a tentar fazer aqui muitas histórias da press release, mas não é fácil, mas consigo pelo menos fazer duas e vou atacar com a primeira. A primeira é muito à Dia dos Namorados e começa assim. A Maria João namora com o Calado, o Didi está apaixonado pela Maria João, a Luísa namora com o Tozé, o Molas é boa pessoa e juntos vão para todo lado e desafiam convenções. Vivem amores, ódios e convivem com a morte. São uma história de gerações, não só de uma geração, mas de gerações que se cruzam no fundo da rua. Isto é uma das maneiras de conseguir ler a press release. Há uma segunda maneira para ler, em que Calado, o líder do grupo, é temido por uns e fielmente seguido por outros. O Didi é o melhor amigo do Calado e quer vencer no mundo da música. A Luísa quer ir para a universidade e ser alguém. E o Molas é totalmente dependente das drogas. Eles vivem a juventude em tudo o que esta tem de bom e de menos bom, mas de facto são um privilégio para ter em Portugal gente jovem que consegue estar em palco e trazer estas histórias do mundo real para a ficção e fazer aquela voltinha do Yin e do Yang do imaginário. Temos Martinho Silva, Paula Teixeira, Zé Pedro, os Chutes e Pontapés como pano de fundo e uma escola de artistas novos que despontam em Portugal para o teatro. Isso é algo que é extremamente importante, talvez até mais do que só esta peça. mais do que qualquer outra peça que possa estar em cena, é o facto de haver teatro, e teatro para gente jovem, e maneira de levar novas pessoas ao teatro, e não só aquele ar bafiente da pessoa que veste o casaco de peles e vai ao teatro Dona Maria para ver o tal Shakespeare ou ver a tal peça de artistas consagrados. Eu respeito muito um Rui de Carvalho, respeito muito o meu Eunice Munhoz, tudo pessoas que são grandes escolas de teatro, mas há um sangue novo que faz falta para levar outra gente a continuar a frequentar essas salas. E sangue novo que, entretanto, não renega de modo algum a história do teatro, porque todos eles vivem dessa mesma história, não é verdade? Claro. Quanto mais não seja por estudo. Eu gostava de referir também que com esta produção aconteceu uma coisa muito boa e que se vê pouco em Portugal, que é fazerem-se audições para espetáculos de teatro. Faz-se muitos castings para televisão, para muitos, pronto, ou vão-se fazendo, mas é raríssimo haver a possibilidade de uma pessoa concorrer a uma audição para fazer um espetáculo. E eu posso dizer, como profissional, ou mesmo que não fosse profissional, mas como profissional tenho mais acesso a essas informações. No ano passado soube de duas audições para teatro, e os chutes foram uma delas, mas duas num ano é muito pouco. É muito pouco. Continuamos a assistir muito, as pessoas convidam diretamente, e eu acho isso normal também. Acho que, por exemplo, quando um encenador trabalha com uma pessoa que lhe foi referenciada por outra, ou mesmo que conhece numa audição que fez e gosta do trabalho dela, é natural que depois continue a querer trabalhar com essa pessoa, e por isso as companhias acabam por não abrir em grande espaço. A gente não é nova de idade, mas nova no sentido de abrirem espaço para outros. E pronto, eu percebo, mas acho que... No teu caso, Martinho, tu és uma pessoa que, em termos de currículo, e eu recebi o teu currículo, és uma pessoa que apostas muito na tua formação. É uma questão que se releva do currículo que tu tens. E, inclusivamente, através de workshops e de trabalhos com companhias não só nacionais e não só de encenadores nacionais, que já percorreste vários e diversos, e com estilos muito distintos, e tu saberás explicar isso melhor que eu, se tivéssemos tempo, e um dia havemos de fazer uma coisa sobre teatro. Mas tens também um workshop, penso eu, em França, o Teatro du Mouvement, imagino que terá sido. Foi também em Inglaterra, não? Senhora Claire Egan, não sei bem pronunciar, é que veio a Portugal. Foi a Portugal. Veio a Portugal, e eu aproveitei, eu tento sempre, e era é onde eu me movimento melhor, que é teatro com uma mistura de dança, que é os... Ela aí tem uma companhia especificamente direcionada para aí, que é o Teatro du Mouvement, que já por si diz que é um teatro que vai de para movimento. Além da palavra. Vai para além da palavra. E a mim agrada-me imenso, porque eu tenho uma fisicalidade já um bocado inata, bastante, bastante desenvolvida, e já fiz inclusive dança, e estou muito ligado às artes de rua, onde inclui acrobacia, andas, faço inclusivamente andas no espetáculo, um breve momento de andas no espetáculo, tento sempre meter onde posso esta minha fisicalidade, que eu acho que é importante, porque estamos muito habituados a ver o teatro onde se dá a primazia quase completamente só à palavra, e o teatro é mais que isso, é gesto. E é por aí que eu me movimento. Mas é como dizes, daqui a uns tempos ficamos um programa. Tens também uma companhia inglesa onde tu também acabaste por fazer um estágio. Imagino eu, depois de terminares a tua formação. Sim, sim, sim. Eu estou a tentar tirar dos breves trechozinhos da tua biografia que me mandaram, para tentar explicar como é que uma pessoa chega a ser o Martinho, não é? Porque há de haver gente que nos está a ouvir agora e diz assim, mas o Martinho conseguiu isto, a Paula, nós sabemos que tem uma carreira ligada à música, portanto, com discos editados, e já ouvimos um tema delas, vamos ouvir agora um outro tema que ela também escolheu, onde ela também participa, de uma banda onde ela também participa. O Martinho é diferente, tu és um profissional de teatro, queres ser um profissional de teatro. Sim, sim. Mas também tens uma carreira académica que te permite isso. Sim, sim, e assumo mesmo como ator. Eu estou aqui, mesmo quando fiz os meus trabalhos de dança, que eram dança, nova dança, ou dança contemporânea que permitem, é um estilo que permite que haja uma intervenção de exterior, de uma pessoa que não tenha formação clássica de dança, mas eu assumo sempre como ator e defendo o meu estatuto. Fica um bocado feio falar não, isto. Fica giro. É a tua vocação, não é? Mas eu esqueci-me de dizer, porque eu também tenho formação musical. Eu não pus aí, mas eu desde novinho cantava no coro da igreja. Sacra! Nos Estados Unidos, naquelas peles escurinhas, é onde se nascem as melhores vozes. Quer dizer, são os coros da igreja, meu Deus. Mas aí há de ela a Rita, vale tudo, não é? Nós temos de tocar, pelo menos agora, mais dois temas. Um deles é o escolhido pela Paula. É uma banda que se chama Forgotten Sons. Ah, então agora é o da Paula. Espera aí. Está pronto. É uma banda de pop rock alternativo com muito valor. Só que tu escolheste um tema com 6 minutos. Até pode-se pôr só um bocadinho. Eles são os grandes malucos. É verdade. É uma história, este disco é uma Forgotten história. Forgotten Sons, não é? É verdade, Forgotten Sons. Podes falar, fala, aproveita. Aproveita o intro. Não, é verdade. Não, é uma banda que eu respeito imenso e tem muito valor. E eu fiz de anja nesta música. É um álbum conceptual? Eu acho que sim. Tem uma, é um álbum duplo. E tem uma história. É tudo... eu acho que é aquele rock alternativo que... É ele a fazer uma entrevista para o Diário de Lisboa, quer dizer? Não, tem uma história... Olha, não faz mal do disco. O suplemento musical. Não faz mal do disco. É muito bom. Dá aí uma mexinha de vez em quando. Isto é uma brincadeira. São private jokes. É private jokes. A gente nunca mais está a esquecer disso. E quando esquecer é mau sinal. É mau sinal, é verdade. Not laughing, not hurting, not São as últimas escolhas, já estamos a quase escassos 9 minutos, 8 mesmo, das 3, e por aqui termina a tripla hora da Fala da Tribo hoje, bem entendido, nas antenas da Comercial. Forgotten Sons era a escolha. É verdade. Da, e faltou uma para... Não, era a escolha da Paula, e ela era a Anja, que no início, quando vocês começaram a contar a vossa história famosa... Não contámos. Que não contaram. Não, já não contámos. Não conseguimos ouvir a voz por da Paula. Mais contactos de mim, mal. Ficámos aqui a noite toda a conversar sobre isso. Antes de terminar e de encerrar esta Fala da Tribo com a escolha do Martinho, eu gostava de fazer uma pergunta ao Zé Pedro, de uma coisa que me chocou de alguma forma na press release deste Sexta-feira 13. Foi a citação do Iggy Pop, que um rocker é um rocker, um bom rocker, um rocker morto. Eu fiquei profundamente ofendida com essa citação do Iggy Pop. Eu não sei se o Iggy Pop alguma vez disse isso, e não sei quem é que vendeu a alguém que o Iggy Pop terá dito isso. Ele ainda por cima disse isso ao bater com uma garrafa de cerveja na cabeça. Ao partir uma garrafa de cerveja na cabeça. Na sua própria cabeça. Na sua própria cabeça. Na sua própria cabeça. Portanto, Ok? Em determinadas alturas da nossa vida, dizemos coisas estranhas, não? Há também uma citação do Kurt Cobain, que é odeio-me e quero morrer, que eu também acredito que o homem nunca disse, mas são aquelas coisas que ficam no imaginário das pessoas. Agora, há uma citação... Há alguém que gostava que ele tivesse dito isso. Exatamente. Porque um bom rocker nunca é um rocker morto, é sempre um rocker vivo, e acho que o vosso espetáculo celebra a vida e não propriamente a morte nesse sentido. E o Zé Pedro tem uma história que também tem a ver com essa tal garrafa de cerveja, que é quando ele toca aos Estupidez, algures em Coimbra, não é? E que resolves atirar uma garrafa para o público, zangadíssimo. Era na Figueira da Foz. Foi na Figueira da Foz. Então, foi. Contei essa e nós depois passamos o Anthony and the Shock. Não, mas já foi. És um rocker vivo, não é? Mas ele conseguiu atirar uma garrafa, não em si próprio, porque é um homem inteligente. Mas já me atiraram um pau-pau. Mas era. Não, era uma situação que tinha. Havia ali uma certa fama da parte do público que, de atirar garrafas para os artistas e tal, e então estávamos nos bastidores e até epá, vocês tenham cuidado que eles atiram garrafas, mas alguém me atira garrafas, mas a conversa foi por ali, alguém me cospeceu, mas é verdade, eles atiram e atiraram a este e àquele, então deixa estar, mal entrei em palco, foi logo, antes de dar a primeira nota, foi logo a garrafa para cima dele. Uma garrafa é para eles se acalmarem logo e eles chegaram todos a sarapatar-se, não atiraram garrafas. Mas o que tem graça é que muitos anos depois houve alguém que veio ter com o Zé Pedro e como o Zé contava, não, à Paula. Eu atirei para cima, para a bater no teto, não atirei para as pessoas, não atirei diretamente para ninguém. Não, foi atirei para fazer os pilhados. Mas aquilo realmente partiu e caiu em cima das pessoas. Passados uns anos, apareceu-me a mostrar-me uma cicatriz na mão e dizer que tinha sido um caco da garrafa que eu tinha atirado na Figueira da Foz. E daí a história. E o gajo guardava aquela cicatriz para sempre, com muito orgulho. Portanto, a mensagem final desta Fala da Tribo, Martinho, e depois tu apresentas a tua escolha, é que de facto um bom rocker é um rocker vivo, e que eles se mantenham vivos durante muito tempo, e o vosso espetáculo em cena durante muitas semanas, para que muita gente os possa ver. É verdade. A palavra fica para ti, Martinho. Então eu vou tentar fazer com a voz de rádio. Aqui ficamos com Anthony and the Johnson. Foi mais uma Fala da Tribo. Falta do tema. Não sabes? O tema, o nome do tema, não sei. Eu não vou tanto por aí, sabes? Eu sou. Tem jeito, rapaz. Podíamos ficar aqui a divagar até às 7 da manhã. Como? Com mala de discos, trazes, pá. Rendia. Boa noite. Foi sexta-feira, 13:31. Foi mais uma Fala da Tribo. Até a próxima. I know you can't tell me I know you can't tell me So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion So I'm left to pick up